África engravidou em Angola, partiu de Luanda e de Benguela, chegou e pariu a capoeira, no chão do Brasil verde e amarela. Verde Angola, camará que me veio essa cantiga, de Luanda, é um jogo, é uma dança, é uma briga, de Benguela, no quilombo da Serra da Barriga, de Aruanda, capoeira chegou com a caravela. Mãe África engravidou em Angola, partiu de Luanda e de Benguela, chegou e pariu a capoeira, no chão do Brasil verde e amarela. É de Angola, o meu corpo é de pinho de riga, de madeira, de lei é minha figa, de Benguela, sou aluno da capoeira antiga, de Aruanda, Ganga Zumba é que é meu sentinela. Mãe África engravidou em Angola, partiu de Luanda e de Benguela, chegou e pariu a capoeira, chão do Brasil verde e amarela. É de Angola, Mangangá nunca foi nem é de intriga, de Luanda, e esse sangue africano é minha liga, de Benguela, capoeira que é bom ninguém instiga, de Luanda, se instigar vai provar o veneno dela. Engravidou em Angola, partiu de Luanda e de Benguela, chegou e pariu a capoeira, no chão do Brasil verde e amarela. É de Angola, camará que me veio essa cantiga, camará.